Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site opodcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag opodcastadelas2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá! Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Bom dia, boa tarde, boa noite, fugitivos. Aqui quem tá falando é a Queen Pri. E por motivos de campanha, o podcast é delas. Eu tô rosteando esse episódio e no mês de março só vamos ter mulheres comandando esse local. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, talvez um pouco mais polêmico que Mamilos, que são os filmes baseados no crime da Suzanne Richthofen lá, que ela mandou matar os pais, aquela coisa horrorosa toda. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu vou pedir para vocês seguirem o Rota de Fuga nas redes sociais. No Twitter é @rota_fuga. No Instagram é @rota_fuga. E mais um A, fuga A. E é isso, gente. Hoje eu tô aqui com o surfista. Iluminado. Opa! Hello! Bom estar nessa garboso ambiente com pessoas de tão altíssima qualidade. Show de bola. E também estamos com o Zé Andarilho. Boa noite. E esse podcast é um oferecimento de Funerária Santa Maria. Sua morte é nossa alegria. E Coronga Turismo. Você pode até não voltar, mas se voltar, venha de Coronga. Pronto. Venha com Coronga, né? Venha com Coronga. Meu Deus. O tema, assim, sei lá, parece um pouco macabro, mas assim, a gente vai começar falando sobre o filme. Não sobre o crime em si, mas de alguma forma, em algum momento, a gente vai acabar falando sobre o crime. Não tem jeito, né? A gente vai ter que fazer alguns comentários. Mas o filme em si, o que acontece? Ele é uma história só, e os caras resolveram fazer dois filmes. Um filme contando pelo ponto de vista... Pelo ponto de vista, não. Pela versão da Suzanne Richthofen, que no caso é a filha. E o outro filme, que é... pela visão do Daniel, que era namorado da Suzanne na época, que acabou cometendo todas as atrocidades. E ele e o irmão, né? São os irmãos Cravinho. E, assim, eu não sei vocês, mas eu achei interessante essa forma de você mostrar a história, né? Apesar de ser uma história só em dois filmes. O que vocês acharam sobre ter dois filmes? Eu achei, sinceramente, assim, é interessantíssimo mesmo. Eu não diria genial, não, mas... É bem legal essa parada dele, essa forma, né? A forma que eles resolveram contar essa história é realmente bem diferenciada. Seria genial se não fosse hoje em dia, né? Que o cinema tá caro pra caralho, né? E aí pois dá pra é. Você assistir... Tipo, se fosse naquela época em que o cinema você passava o dia todo dentro, sabe? Uhum. Tipo, você ia... Igual trem. Você ficava todo dia lá. Você paga só pra entrar e fica rodando. Exatamente, igual terminal, né? De ônibus ou de trem, né, que você paga pra entrar, mas não, né, e reza pra sair, né, mas, no caso, seria interessante nessa época, entende? Hoje em dia que o cinema tá muito caro, assim, né? Só que realmente aprecia cinema, ou sei lá, vai que a pessoa tá afim de ir assistir a sessão num final de semana, depois em outro, aí... Mas você fica filme, burguês safado. Mas, assim, assim, se você for, né... E aí, tipo, é interessante, é legal, é bacana realmente a forma que eles resolveram contar a história de dois pontos de vista diferentes, né? Com dois filmes, inclusive, diferentes, né? Agora, qual a conclusão que vai chegar que fica Sabe, será que os filmes vão convergir no final, saca? Então, ser... o que acontece? Finalzinho vai ser o mesmo, vai pro mesmo caminho, né, no final das contas e tal. Então, a produtora... Seria... Vai falar aqui. A produtora, sobre o preço, né, porque realmente hoje em dia tá absurdo você ir no cinema e é caríssimo. Eu sou a primeira pessoa desse podcast a sempre reclamar que o preço do cinema tá um absurdo. É, mas o que acontece? Diz a produtora que fechou com as empresas de cinema para quando for lançado esse filme, que inclusive vai ser dia 2 de abril, vai ser, já vai sair, já, que eles vão ter promoção específica para essas sessões. Então, não sei se vai ter algum desconto, um combo, alguma coisa assim. Interessante, bacana, bacana. Esse filme, assim, a forma como ele tá aí, inserida, né? Da forma que os caras escolheram contar essa história, né? É realmente muito interessante. É, só que o trailer, não sei se tu percebeu isso, mas o trailer, ele me parece muito aquele filme que quer ser exportado, tá entendendo? A música é americana, né? A música é inglês, a música que troca no trailer, inclusive, né? É uma música americana, tipo... É tudo... São todos jovens... Jovem de classe alta, né, cara? Então, acho que Me parece muito um pouco um filme, assim, feito também com o intuito de, sei lá, sabe? Tipo, lograr lugar no mercado estrangeiro, entendeu? Até a forma a forma da filmagem em si parece muito o filme, realmente. Parece, me lembrou, sabe o quê? A imagem me lembrou muito o Mindhunter da Netflix, saca? O tom, a paleta de cores que ele escolhe, a fotografia, né? Você aqui, o erudito, né? O chato, o avestado, né? A fotografia do filme me lembrou um bocado, assim, talvez seja, né? Talvez seja intencional. Eu fiquei com essa impressãozinha, sabe? Quando nós vermos, vamos poder falar com mais propriedade. Mas toda essa história desse assassinato é interessante, porque, primeiro, que é gente muito rica, e eu tô falando de gente que é realmente da aristocracia europeia, tipo, a família Richthofen é do Barão Vermelho, o famoso Manfred von Richthofen. São realmente da família dele esse pessoal aí. Tanto que... É mesmo, caralho, não sabia não, hein? Realmente, se você for lá na casa, eu não sei se você pode entrar lá, mas se você procurar fotos na época, na porta da casa, tinha um emblema da família lá, o brasão da família, tá ligado? Então a burguesia mesmo. Eu também nem sabia disso, mas isso pode ser um ponto legal... pro pessoal ter ficado atraído a fazer o filme sobre isso. Porque provavelmente isso vai ser falado no filme. E é informação que quase ninguém tem, né? É que o povo não comenta, mas tá aí, tá? Tá disponível. E é uma história muito, muito típica de gente rico, porque eles se conhecem num clube de aeromodelismo que o irmão da Suzane fazia. E daí os caras iam lá, não sei se eles iam pra trabalhar lá, ou se... Porque aeromodelismo é um negócio caro, você comprar os aviãozinhos lá e comprar as peças e tudo, é um negócio que demanda dinheiro. E provavelmente eles trabalhavam lá, eu não lembro exatamente desse detalhe, mas eles se conhecem lá e os caras já vão se aproximando e... Tem essa torre da história de amor que termina tragicamente. E os detalhes em si do crime é que vão ser contados no filme e cada um tem sua versão. Eu acho interessante que o Zé tocou aí na história de amor, né? Como é. Assim, o trailer retrata ali, né? Que é apaixonado, entre aspas. Tudo. E aí. Na verdade, esse trailer ele é bem interessante, assim. Que é um trailer pra dois filmes, né? Sim, sim. Ele, tipo, é interessante porque tem parte que ele tá usando uma cena de um filme E em seguida, logo em seguida, ele já coloca a cena de outro filme, né? Que é justamente essa digamos assim, essa dicotomia, né? Entre as duas versões, né? Essa caraca, coisa, dicotomia, né? Maluco! Foi. Que chique! Nem sei se eu usei o termo certo, gente. Nem sei se eu usei. Nem sei o que é isso. Provavelmente eu usei de forma errada, mas. O erudito do podcast é o Zé. Então, assim. Esse lance, né, dessa brincadeira, entre aspas, né, que o trailer faz, né, e de mostrar as duas versões, né, ali ao mesmo tempo, entre aspas, né, digamos assim, ao mesmo tempo. Chama a atenção para esse formato de dois filmes para contar a mesma história. Isso, exatamente. E até para dar uma meio que uma neutralidade, né, uma não ser tendencioso nem para um lado nem para outro, porque tá todo estão todos vivos, estão todos por aí. Então... E outra, estão todos errados, né? De qualquer forma, né? É complicado você botar um filme e assim, né? Eles pegaram. Eu li um pouco do making of desse filme aí, desses dois filmes. Eles pegaram tudo de auto, de processo, de documento, de investigação. Então não tem. Porque como é um caso público, os autos ficam disponíveis para o pessoal ler e ver, né? Exatamente, não tem nem como eles processarem qualquer coisa, porque é tudo público, justamente. E outra coisa importante de dizer é que eles não vão receber nada, né? É. Porque tem gente na internet já dizendo que é um absurdo, a mulher manda matar o pai e a mãe, vão fazer um filme e ela ainda vai ganhar direitos autorais e não vai ganhar nada. É, eu vi uma entrevista com a Carla Dias, que é a menina que vai fazer a Suzane, ela falou que não teve nenhum ator do filme teve contato com nenhuma das pessoas envolvidas no crime. Então, assim, não vai dar nada. E outra coisa também que tem a ver, talvez sim, talvez não sei, é que não foi utilizado nenhuma verba pública. É tudo 100% privado. Né? Tipo, vai usar meu dinheiro da Lei Rouanet pra fazer filme de assassina. Não tem isso, não, gente. É tudo privado. Então, cara, eu tô bem curiosa. Pra quem é interessante esse lugar assim, de ver aí essa parte, né? Teria que ver direitinho se eles não teriam direito da imagem de, né, dele. Não tem, porque são pessoas públicas, cara. Já. E outra coisa, eles a não imagem deles já não é mais própria deles, né? Exatamente, eles já são famosos aí, já dão. É isso? Sim, a imagem deles. E o filme, ele tá sendo considerado, como é que fala? Uma adaptação cinematográfica, não sei se é esse o nome. Então. Sei lá, eles podem depois até dizer que nem era eles. Entendeu? O negócio é tão assim pra todo mundo ver que. Isso, exatamente. Vai ser levemente inspirado, então me deixa quieto aqui. Parece que eles estão bem respaldados quanto a isso. Ah, eu tenho. Eu tive uma assessoria, realmente. Acabei de pensar numa das indicações aí pro povo pro final, mas enfim, tá. Prossigamos. Segura a audiência. No final a gente fala isso aí. Pra quem não lembrava da Carla Dias, ela é aquela menininha da novela O Clone, que era filha da Jade. Exatamente. Ela fez Chiquititas também, pra quem não lembra mais ainda. Ela fez uma porrada de coisa e nos últimos anos ela sumiu e aí não tá fazendo mais. Ela tava na Record? É uma lourinha, né, que tava na Record, né? Não, eu não sei se ela tá na Record agora, mas eu acho que a última que ela fez na Globo foi aquele filme da Bebê Perigosa, que ela era a mina do morro lá que dava em cima do marido da Bebê Perigosa. Falei, e aí não, a Juliana Paz desceu o cacete nela lá no morro, foi mó bafafá a época dessa novela, foi engraçado. Babado. Essa menina é o caso aquele caso clássico de morreu ou tá na Record, né? Você não ouve falar. Sabe, né? Nunca sabe. É. Mas tem outros atores famosos aí, tem. Esse menino que vai fazer o Daniel é o Leonardo Bittencourt. Ele fez agora há pouco tempo um seriado que o Kalibak gosta tanto. Ai, queria que ele tivesse aqui pra gente falar. Que é o Segunda Chamada, que a gente já fez episódio sobre o Segunda Chamada. Ele era o menino que era o filho do diretor, que entrou no meio pro final da temporada, assim. E eu acho que ele fez Malhação antes disso também. Não é tipo famosão, mas já é global, né? E esse caso, ele é interessante porque é cheio de detalhes, assim, que você... Os caras meio que tentaram planejar, assim, a cena do crime, tentaram meio que maquiar a cena do crime para ninguém rastrear. Só que o caso é que dias antes eles tinham ficado na casa lá sozinhos. Daí tinha a impressão digital deles na casa inteira, tá ligado? Então, só que isso só mudou um dia antes, porque os pais da menina chegaram. Daí depois eles foram lá e pá. Só que não adiantou nada meio que limpar a cena do crime, porque já tinham ficado dias lá, tá ligado? Dias e dias lá, espalhando impressão digital, espalhando cabelo pra todo lado, tá ligado? Tipo, meu Deus! Inclusive no cadáver, né, pô? Já tava lá na... Exatamente, e o irmão lá, eu não sei se é o namorado da menina ou se é o irmão. O namorado dela é o Daniel e o irmão, eu esqueci o nome, tadinho. É, tipo, eles... Coadjuvante, vou procurar aqui o nome dele. Como é? Eles meio que tentaram simular um assalto e levaram um pouco de dinheiro, só que o cara, ao invés de ficar na encolha, ele comprou uma moto mega cara, cara, de tipo 60 mil reais na época, tá ligado? E ficou destilando pela cidade com a moto. Então, tipo... Será que não é estranho ter um assassinato? O pai da sua namorada morre e os caras roubam uma porrada de dinheiro e você aparece com dinheiro assim do nada e compra uma moto. Onde você arrumou esse dinheiro aí? Você não trabalha de sei lá o que ele fazia lá no clube de aeromodelismo, sei lá. Talvez o clube, porque tipo assim, do jeito que você tá falando, de fato parece que é uma parada muito burra. Que eles não pensaram e, tipo, sei lá, provavelmente foi isso mesmo, eles só foram burros. Só que, assim, de repente o filme consegue dar uma iluminação melhor pra essa parte, porque, pelo que eu entendi do trailer, o filme não é exatamente sobre o crime, não é, o foco não é o crime. Porque o crime todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Eu acho que o foco do filme é a relação dela com ele. Então, talvez... Dá uma pincelada por cima do... É, e aí meio final, que né? Talvez dê uma esclarecida nessa parte, de tipo assim, caralho, por que eles foram tão burros? E aí o filme, de repente, dá uma justificativa, tipo, ah, será que foi burrice mesmo? Será que não foi? Sei lá. Não, não pode, tem que ser burrice mesmo, não, não tem como. Eu escutei um podcast que eles comentaram que tava na moda aquelas séries de séries policiais, de investigação, CSI e tal. Uhum. Eles devem ter visto e meio que tentado disfarçar os rastros, mas tinha rastro de dias ali, eles não iam conseguir apagar num único dia. É, pois é, mas vamos torcer pra ter sido burrice mesmo, porque realmente não tem outra explicação. Não, é, não tem como. Puta merda. Me ajuda aí. A gente tá até rindo aqui, né? Assim, por conta da burrice dos caras, né? Mas o que eu acho interessante, assim, pelo que eu vi no trailer, é, o filme vai focar muito nas versões de cada um deles, né? Isso. Pelo que, tipo, a versão que ficou pública, né? Provavelmente vão pegar lá a parte do... Talvez a parte do... julgamento seja o fio condutor, né? Todo que... Então, o pessoal, a produtora do filme deu umas esclarecidas mais ou menos sobre isso, é o seguinte. Porque como tinha muita gente na internet reclamando que o filme vai endeusar os assassinos, ou então vai tentar justificar por que ela quis matar, vai tentar fazer que aconteça o conceito, mas e aí os caras disseram o seguinte. É um problema. Não vai rolar isso. O que vai rolar... é uma parada muito parecida com o final de Dom Casmurro. Vai ficar a nosso critério entender o que rolou, entendeu? Tipo, eles não vão dar a coroa pra ninguém, tipo, você é certo, você é errado. Vai ficar mas a nosso aí critério. Vai caber da... Entendi, mas vai caber também muito da interpretação do público, né? Que exatamente. Geralmente é burro, né, bicho? E aí, assim... porque, assim, tem uma parte lá no trailer, inclusive, que o pai dela parece meio, sabe... meio ríspido, sei lá. Uhum. Assim, aí vai dizer que ele era direitista. Matou o pai porque era direitista. Que... Não, vai ficar tipo, ele era muito grosso, sabe? Ele deu motivos, né? Aí tipo, entra aquela velha história de, tá vendo? Não deu amor pras filhas, só deu dinheiro, aquela velha história. Esses velhos chavões, né? Que a galera de alguma forma vão tentar justificar internamente. Vão. Ou não, ou talvez não. Talvez os filmes sejam bem. É, tenham um impacto maior do que isso. Isso, talvez a galera interprete do jeito certo. Agora, é assim. Ao mesmo tempo é complicado, né? E simples, né? Não sei se dá pra entender. Que assim, tipo, é muito. Vai muito de quem tá vendo, né? Mas também vai muito de quem tá contando, né? Tipo, se o filme tiver o cuidado, como tá falando aí, que a produtora disse, né? Porque a produtora fala, mas na hora da execução, né? Já é outra coisa, né? É. Exatamente. Aí, tipo, se na hora da execução tiver mesmo uma passada de pano, assim, pro. Tipo, mas é claro que, por exemplo, a versão dela. Na versão da Christoph, ela acha que ela era humilhada, tá entendendo? Ou na versão do cara, o cara via daquela forma que ela não era bem querida pros pais, né? Os pais compravam demais, ou mimavam demais, entendeu? E aí daí vai pro público, né? E o público interpreta da forma que, né, achava. Vai sintetizar da melhor, forma, né, que achar coerente. E hoje em dia tá demais. Exatamente. Isso aí. Exatamente, essa é a questão. O filme, são dois filmes e eles fizeram assim, disseram que não tem problema você assistir, não tem ordem, você pode assistir qualquer ordem, você pode assistir primeiro a visão dela, depois a visão dele, não tem problema, mas a experiência só vai ser completa se você assistir os dois. Então, por isso que eu acho que vai ter um impacto maior do que essa coisa de, ah, tava certo ou tava errado. Acho que vai ter uma coisa muito maior do que isso no filme. É, eu não acho justo. Eu só penso assim, eu penso na. Você estava falando aí, eu estava pensando no irmão da menina lá, no tal do Andreas. Porque. Ah, esse coitado tá sofrendo até hoje, né, bicho? Ele sofre até hoje. Sabe por quê? Porque no funeral dos pais, a menina chorou abraçada com ele. E teve aquele drama e tal. E depois a menina. Foi lá e assumiu que matou mesmo junto com os caras, tá ligado? Deve ser uma traição do cacete. Apesar de que isso deve ser uma coisa do passado. Ele deve estar tentando superar, porque eu ouvi dizer que ele visita ela na cadeia e tal. Ah, eles conversam muito. Eu vi que um tempo atrás, eu não sei se era verdade, se era aquelas coisas de internet, né, bicho? Que nunca sabe, né? Que. Ele tava passando por uns problemas aí bem, bem cabulosos. Com relação depressão, né? A depressão, uso de entorpecentes, esse tipo de coisa assim. Não sei se é. Por isso que eu tô te falando, não sei se é boato da internet, né? Ah, mas eu acredito nisso aí, cara. Porque... Eu também não me espantaria, não, porque o aparelho. É, justamente. Não, sim, com certeza. Sim, por isso que eu digo que não. É pesado demais, cara. É. Imagino como é que é o resto da família, a relação do resto da família com eles. Será que eles têm mais família aqui? Será que tá tudo na Alemanha? Nunca nem pensei nisso, não, mas deve ter gente por aqui. É, deve ter tido um suporte de alguém, né? O moleque, depois disso. Na época, o menino tinha quantos anos? 14, Deus dará aqui. Era muito novo, bicho. Ele muito era novinho, né? É. E tipo, se foi. Se a Stock. Cara, a cabeça desse moleque deve ser muito. Muito assim. Fudida no sentido de muito bagunçada, né, cara? Porque assim. Porque foi no naquele. Como vocês estavam falando aí, né? Naquele clube de. Como é? Que eu até usei. Era um hobby dele e que a menina só ia pra acompanhar mesmo. Por ordem dos pais. Vai lá e junto com seu irmão, menina. Ela ia. É. Imagina o Pivete assim pensando, cara, o que que eu. Né? Que. É, Deve haver uma familiarização de si mesmo, que a gente sempre. Traz, né, cara, pra gente mesmo, né? Mesmo quando a gente não tem, né? É, tipo, fica pensando, se eu tivesse outro hobby, e eu tivesse, surfar, não teria conhecido esse. Mas se tivesse. Cara... Mas se fosse surf, ia ter encontrado os filhos do Bolsonaro lá, tá ligado? Ai, meu Deus. Tipo, Forfã. Tu lá fazendo luau na praia. Da putaria, né? Ai, ai. Ai, ai. E sabe-se lá o final dessa história como seria, né? Credo. Deus é livre. Então, o que acontece? Quando saiu a notícia de que sairia esse filme, teve muita repercussão negativa. E vocês acham que aconteceu isso por quê? Por que as pessoas ficaram pistolas porque vai ter um filme da Suzanne Richthofen? Porque provavelmente o pessoal achou que o dinheiro do filme ia pra ela. E que o filme ia ser colocando ela como heroína, ou a vítima de tudo, né? Colocar como ela repetidas vezes tentou fazer parecer que foi tudo os caras e que ela não fez nada, mas... É porque, assim, na sociedade, um assassinato, um crime, já é uma coisa horrorosa. Você fazer isso com os seus pais, eu acho que, sei lá, multiplica por mil o peso da merda. Então, acho que o povo tava realmente com muito medo de darem um aval pra, tipo, justificou o que ela fez. E dar um protagonista. Desculpa, pode concluir. Não, pode falar, eu terminei. Não, é porque, assim, dá um protagonismo pra ela que ela talvez não mereça, né? Não mereça, não. Talvez não, né? Ela realmente não merece. Talvez não, porque não merece. Assim, ela não merece receber por isso. Protagonismo no sentido de... no sentido de, ela é a vítima da situação, né? Sim, sim. Acabar sendo justificado é o absurdo que aconteceu. Exatamente. Mas sabe que tem uma outra coisa que eu acho que acontece, que talvez o pessoal tenha ficado de pistola? É porque eu acho que é um caso muito recente. E todo feriado de Dia dos Pais ou Dia das Mães, que tem saído o Natal, daí ela volta pra mídia. Suzanne von Richthofen sai pro feriado, pra saída de Dia das Mães. Sim, e isso já é visto como, tipo assim, ela tá sendo recompensada? Mas ela fez um absurdo tão grande, por que ela tá sendo recompensada? Todo ano esse bafafá. Né? Todo ano. Tá mentirando em cana. Que são coisas que são da lei, acontece porque, né, está na lei, é direito dela. Né? Então, pois é, porque ela sai junto com um bocado, né? Então, tipo assim. Pois é. Eu nem sei quantos anos. Todo mundo que sai da cadeia é porque tá preso. Tá preso porque cometeu crime. Então todo mundo é criminoso, caralho. Eu acho que sabe o que pode se enrolar também? Porque assim, o pessoal. Não só o que tá recente, mas o pessoal olha assim pra esse tipo de história, né? Uhum. Talvez pense assim: não merece ser contada, né? A história não merece ser contada, né? Porque tá muito próximo, entendeu? Por exemplo, é que nem a gente não sabe como é a reação. A gente fala assim: os americanos têm um monte de filme também sobre psicopatas, né? A gente não sabe como é a reação também do pessoal lá, que é muito próximo, né? É verdade, isso é verdade. Retratar isso, né? Então, assim, a gente sempre tá num contexto muito distante, né, geralmente, dos filmes, assim. A única visão que a gente tem é que o pessoal daqui adora filmes de assassino de lá. Sendo caso real também. Ou não. Essa já existe aquela pagação, né, de pau. De, não é brasileiro, então deve ser muito bom. Já começa aí. Eu acho que começa. Aí que tá. Mas realmente tem essa visão do que você falou. A gente não sabe como é que o povo lá, que tá com ainda na memória algumas coisas, recebe isso. Porque é a distância, né? A segurança da distância, né? De você. Mas vocês estão falando aí, eu lembrei de outros detalhes. Vocês lembram da Sandrão? Que era a namorada da Suzane por um tempo. Lembro. Ela foi. Eu tô lendo na época do jeito que o Zé falou, né? Sandrão, cara. Não, mas ela era conhecida. Era o apelido dela na mídia. Pode crer. Ela foi rejeitada pela ala evangélica da cadeia. Sim, isso foi demais. Você assassina e tudo bem, ok. Pô, vem aqui pro culto. Mas se você for homossexual, não serve mais pro nosso Deus não evangélico gosta. Criminoso. Mano, assassinar, tudo bem, agora ser homossexual, Deus não gosta. Jesus chora. Inclusive, na época, achei que fosse mentira. Falei, mano, não é possível uma coisa dessa. mas parece que rolou mesmo. Pode ser mesmo. Verdade, né? E pra a tristeza de todos nós, o relacionamento de Suzane e Sandrão, meses depois, acabou. Terminou. Cessou, teve um fim. Elas foram depois dar entrevista até no Gugu, na Record, tá ligado? Não, isso que eu ia falar, tipo, como essa moça é um meme, né, cara? E tipo, até o cara, o Gugu, que hoje deve estar sentado no colo do capeta, ele fez lá o quarto da Suzane, reformou a cela da Suzane com... Aquilo foi muito ruim, cara. Aquilo foi... Mas, assim, em relação à mídia, a Sônia Abrão também foi outra que tirou uma casquinha boa. E o João Kleber também tinha muita coisa que eles falavam. A Sônia Abrão é... Eu não assisto a Sônia Abrão, assim. A Sônia Abrão deve tirar uma casquinha até hoje. Não, a Sônia Abrão... Sônia Abrão é a rainha, é a... Como é que chama? É uma... É a... A rainha dos urubus da menina, da parece um... Porra, não pode ver a carniça. Não pode ver uma carniça que vai correndo. E ela tem... A Sônia Abrão merece um podcast à parte, porque ela fez muita cagada na vida dela. Podcast Sônia Abrão. Exatamente. Pode chamar ela pra poder participar, hein? Falar mal dela. Pô, vou mandar uma cartinha. Vou mandar uma cartinha. É complicado, a gente fala das coisas sobre o crime, sobre o filme, e a gente acaba dando risada porque realmente tem pontos muito engraçados e absurdos, mas sei lá, ao mesmo tempo é muito macabro, e é, foi aquilo que eu falei, como é um caso muito recente, ainda tá muito na nossa memória tudo que a gente viu na televisão. Cara, aquela cena que filmaram escondido, o advogado falando pra ela chorar, faz cara de choro. Aí botou o caminho da Disney nela, só falou, tá uma Maria Chiquinha, ela segura um bichinho de pelúcia. Uma boneca. Isso ainda tá muito vivo na cabeça do povo, então o povo ainda tá muito pistola com ela. E com razão, estou dizendo que não tem razão, entendeu? Só que eu acho que talvez esse seja um ponto forte para as pessoas terem raiva do filme. Eu acho que... E essa, essa ferida não vai cicatrizar tão cedo, cara. Não vai, velho. Não tem como sabe... Eu diria mais, eu diria que longe de falar aqui dar um veredito aqui como juiz, júri e executor que o público sempre é. Mas cara, eu pensei que tu ia falar assim, que eu sei que eu sou, né? Não, eu sou com certeza, mas acho que a sociedade tem que decidir até quando alguém tem que ser punido por alguma coisa, né? E eu não tô nem dizendo que tá sendo duro demais ou leve demais, nesse caso em específico. Mas as pessoas têm que decidir um limite pra punição que uma pessoa deve sofrer. Ela tem que ser ostracizada pro resto da vida? Ela tem que sair e cumprir a pena dela e reconstruir a vida? As pessoas têm que decidir. É, porque na verdade são duas penas. É a pena que ela vai cumprir lá dentro e a pena que ela vai cumprir a partir do momento que ela sair. Porque assim, eu acho que foi o quê? 39 anos que ela foi condenada. É, e aí, depois desse tempo, se ela ainda estiver viva, não sei, e ela sair, como é que ela vai ser vista aqui fora? Ela vai continuar sendo xingada e odiada. Ela vai ser pra sempre a assassina dos pais. Isso ela, exatamente. Ela já tem. E... por muitos motivos, o caso dela é diferente de um goleiro Bruno da vida. Porque ele nem saiu. O caso do goleiro Bruno, ele nem saiu da cadeia e já tem proposta de contratação por time. Exatamente. Ele quase foi contratado duas vezes, tá ligado? Ah, cara, mas porque assim, tem outra. Só te cortar, desculpa, de verdade, mas é um apontamento, deixar bem. Tem apontado uma questão aqui, no caso do goleiro Bruno aí, que é muito do machismo do futebol, né, cara? Que não importa o crime. Sim, exatamente. Que os jogadores cometem, né, bicho? É capaz dele até ser ovacionado, né, bicho? Não, ele já é. As pessoas fazem fantasia de carnaval com isso, sabe? É uma coisa que o pessoal... acha legal, tipo, ah, é maneiro, vamos brincar com isso aqui. Sim, e por, justamente por isso, o caso do goleiro Bruno, ele tem que... Ele não pode ter abrandamento de pena, ele não pode ter um... Não poderia, né? Ele não poderia, num mundo ideal com arco-íris e flores e felicidade, ele não teria... Porque ele, obviamente, é um cara que não se arrependeu. Ele nunca contou, ele nunca confessou onde é que jogaram o corpo da menina, se jogaram se deram mesmo pro cachorro, o que ninguém tem prova, só tem o depoimento dos caras lá. Tem a possibilidade dele ter escondido tão bem que ninguém achou até hoje e provavelmente ninguém nunca vai achar. Ele é um cara que é debochado, que ele quer, obviamente, ele não se arrependeu e não tem chance dele. Sim. Debochado pra caralho, assim. A cara ele dele se é acha cara de demais, deboche, é um cara. Tá tipo assim, a Suzane é uma pessoa que, além de ela não ter torturado, esquartejado alguém igual o goleiro Bruno, mas ela já tá, sei lá, 2002, 2003, que ela tá presa? Desde 2002. Como eu falei antes, ela tá já 20 anos em cana. Tipo assim, os caras ainda apontam pra ela e tal, e fazem, sei lá, os caras ainda comentam, olha lá, matou os pais, não fazem piada e tal, ela ainda é o assunto todo feriado. Uhum. E... isso aí, eu não tô nem dizendo que merece ou que não merece, porque isso aí é um negócio que vai dar opinião de cada um e a sociedade como um todo tem que decidir isso aí. Teoricamente, a lei existe para ser acima desse julgamento do povo aqui fora, né? Tipo assim, ó, a pessoa vai ser julgada dentro da lei, que é acima de todo mundo, então ela cumprindo isso aqui de forma correta. Ninguém mais tem que falar nada. Mas só que não é assim que funciona, Não é assim que funciona. Como eu falei, são duas penas. Ela vai cumprir duas penas. Dentro da cadeia e depois que ela sair até o dia que ela morrer. Não tem mais. E assim, não tô nem defendendo, não. Porque pode até ficar parecendo que a gente tá defendendo ela. Não é isso. Mas, coisas. Porque são, por exemplo, essa saída. Tá são que coisas eu, que ela que tem que dizer. É porque a gente então, tem um podcast de esquerda e um podcast inteligente, né? Que é quase a mesma coisa, né? Ser de esquerda e ser inteligente é quase a mesma coisa. E a gente pondera sobre as coisas além do que a gente tá falando. Sim, sim. Vai um pouco além do que só do tema, né? É. Então, pra você ouvir que tá achando que a gente tá defendendo o bandido, que a gente tem que ir pra Cuba, quem dera, viu? Quem dera a gente fosse. Mas nem isso, sabe? A gente tá comentando sobre coisas que. Exatamente. Na lei, vai acontecer. Agora, e outra, em teoria, o que aconteceu com o Bruno foi que, tipo, ele cumpriu a pena toda. Exato, esse aqui é o então, essa questão, lei, né? A lei não foi cumprida. Então tá errado. Exato. Aí é que tá, ó. É engraçado. E a gente tá falando aqui, o Zé falou, a sociedade tem que conversar a respeito, né? Tem que chegar num ponto, né? Pra decidir, né, como é que vai fazer, né, a partir de agora, porque a vida se tornou muito complexa, né, bicho? Hoje em dia tá muito complexa, né? Em teoria, se a lei, ela existe, é porque ela foi pensada em algum momento, né? Em algum momento ela foi pensada, só que, às vezes, o momento em que a lei é pensada não é o momento atual que a gente tá vivendo. É verdade. Então ela defasou, as coisas defasaram. Sim. Tem muita coisa que não cabe mais. Exatamente. Teria que haver uma revisão sobre questão de... Sim, até incluindo claro, essa situação modelo... da saidinha da Suzane. Sei lá, se for mudar aqui pra frente. É que eu não tô dizendo que, não. Ela não pode mudar isso porque é direito dela. Beleza, se a galera acha que é injusto, então bota na lei que não seja mais possível que ela saia. Pronto, siga a lei. Mas longe disso, longe de querer uma mudança na lei, que talvez seja isso que nós estamos falando aqui, mas... não necessariamente seja o ponto aqui, mas eu acho que o julgamento da sociedade, a fila de repórter toda vez que a menina sai para algum feriado, sei lá, depois de tantos anos, será que não já tá bom, não? Será que não... Será que ela... Eu sei, ela provavelmente vai ficar mais uns 10 anos presa ainda. Nós estamos em 2020, ela só vai sair em... Sei lá, 2030 ou 2035. Eu não sei, eu não lembro qual que é a pena dela, na verdade. São 39 anos pra ela, e pro irmão dele lá foi 38 e 6 meses. Mas é, só que no Brasil a pessoa só pode cumprir até 30. Então provavelmente vai sair em 2030, mais ou menos. Será que já não tá bom esse negócio de ah, olha a Suzane e tal? Não vai, matéria. E olha lá, e foto e tal. Tá ligado? Eu não sei. Cara, é porque assim, ó. Eu acho jogando que assim, um questionamento aqui, porque é foda. Beleza, gente. Pronto. É, eu vou pegar aí o gancho, Zé, né? Eu vou trabalhar em cima de uma coisa que. Um pensamento que me ocorreu enquanto o Zé falava, sabe? Que assim, cara, ó. O caso da Suzane, como o Zé. Como já foi colocado aqui, apontado aqui pelo Zé e pela Priscila, né? É um caso muito específico, né? É muito diferenciado, entre aspas. O que você tem aí? Você que vive em grande cidade, a Priscila deve saber, o Zé também deve ter chegado notícia pra ele, de atrocidades ímpares que acontecem assim na nossa sociedade, no nosso país, né? E que não tem, às vezes não tem essa mesma carga que essa menina tem, entende? Tipo, me parece muito um rancor social por conta da origem dela também. Eu não tô dizendo que ela tá certa, que ela é coitadinha, nem de longe, entende? Tipo, Me parece muito. Me parece muito um rancor social no sentido de que essa moça, ela tinha tudo, certo? Ela não podia ter feito o que ela fez, entende? Ela não podia ter feito o que ela fez, porque ela tinha tudo. Ela era de uma classe social que era dona dos bens de produção, né? Era dona dos meios, dona do capital, né? Então, que é o objetivo dela, da maioria das pessoas hoje em dia, é alçar esse nível. Exatamente. Exatamente. Aí é onde eu vou chegar. Então, onde o patamar que ela tava era um patamar de, digamos assim, privilégio, certo? Uhum. Privilégio. Então você cuspir no privilégio que tanta gente almeja, você cuspir na cara desse privilégio, é uma ferida, assim, sabe? Com certeza. Para perceber, assim, o rancor das pessoas com relação a Suzane, sabe? E, independente, tô dizendo que ela. Isso que a gente tem que colocar, porque às vezes as pessoas são muito burras, né? Eu acho que a gente tá botando panos quentes. Justificando, né? Justificando. Não é. Mas não é isso. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte aqui. Parece que a sociedade fica com rancor mesmo, sabe? A sociedade no sentido de que todo mundo tá vivendo suas vidas, né? O seu jeito, da sua maneira, tentando um lugar ao sol e tudo. E tem essa moça aqui. Aparentemente tinha tudo, né? E é complicado. Todo mundo almeja, né? E aí ela faz uma coisa dessa, sabe? Tipo, realmente, não espero menos de uma sociedade que almeja, não, uma sociedade capitalista que é rancorosa, né? Não espero nada menos que rancor dessa sociedade, né? Em relação a uma pessoa que cuspiu, né, na cara do privilégio, né? Que faz realmente fica todo sentido. Fica aí o apontamento, né? Porque me parece muito disso, sabe? Me parece muito. Pô, essa moça tinha tudo. Ela não precisava ter feito isso. Realmente não precisava, né? Sabe que não precisava, né? É uma questão de necessidade, né? É, realmente, faz sentido. Aí entra toda uma questão de, porque é ruim mesmo, é ruim por conta da sociedade. Será que é ruim por conta da... E aí, isso é interessante, a Suzane é uma carga tão pesada, pesada assim, não é que a carga que ela esteja usando seja pesada, né? A carga que estejam colocando nela seja pesada. Na verdade, eu penso que a situação em que ela tá, em situação em que ela se inseriu, pra ficar de forma melhor, né? Situação em que ela se inseriu tão complexa que acaba sendo utilizada também por muito discurso de ah, tá vendo? Ó, se a pessoa nasce ruim, tá ligado? Aqueles chavões assim que a gente vê muito aí. É, exatamente. Discussões, né? Tipo, ah, a pessoa nasce ruim, não importa de onde ela vem, ela é ruim do jeito que ela é, então. Porque tá aí a menina que tinha tudo e aí fez isso com os pais e tal. Então, a situação da Suzane é tão complexa que, socialmente falando, é tão complexa que ela acaba caindo também pra essa discussão. né, vai além de só a pena dela tá muito boa, a pena dela tá muito ruim, a pena dela é o suficiente. É justo ela sair no feriado? É justo ela... Isso, exatamente. Vai muito além disso. Passa a ser o quê? Olha aí. Esse tipo de pessoa existe, sabe? De pessoa, né? É aquela coisa de... Pessoas são ruins, né? Em sua gênese, né? É. Nasce ruim, sabe? Aí entra a discussão de será que o meio é ruim, ou o ser humano ele é ruim, ou aonde ele tá torna ele ruim, sabe? É, faz a gente pensar um pouco. Bizarro pensar nisso, né? Sim. Muito bizarro. É. Né? Então, gente, vamos falar dos filmes. Porque o povo, como a gente falou lá no começo, o povo gostou muito de ficar metendo o pau no filme da Suzanne Richthofen, que é a assassina nacional, mas gosta muito de um filme de assassino internacional. Exatamente. Então, vale a pena questionar. Por que você gosta, por exemplo, de Psicose, mas já tá torcendo o nariz pra Richthofen, o filme, né? Não pro... pra assassina, mas pro filme baseado no filme. Pelo amor, não. Vão me cancelar no Twitter. Né? Ah, meu Deus, você tá torcendo o nariz para Richthofen. Ah, meu Deus! Esquerdistas! Como é que é? Defenderam o bandido. Né? Defenderam o bandido. Então, a pessoa gosta de ver Psicose, que é filme de assassino, mas não quer ver filme de assassino porque é daqui do Brasil. Quais outros filmes de assassinatos que são baseados em fatos reais que vocês conhecem? Agora é minha hora de brilhar. Ih, caraca! Porque eu vou falar de um filme que acho que é um dos meus filmes preferidos, assim, de crime real. É um filme que eu já fiz post em múltiplos sites aí, já citei em vários podcasts. Eu já indiquei pra todo mundo, vezes suficiente, não o quanto esse filme merece. Vai entrar no filme do Zé, inclusive, né? Agora. Que é o... Olha aí. Que é Lords of Chaos. Lords of Chaos. Que é um filme norueguês dirigido por um cara aí que manja aí de música, um que já foi baterista para várias bandas aí, inclusive dos black metal. E a história é uma adaptação de fatos que aconteceram no nascimento, nos anos que aconteceram o nascimento do black metal lá na Noruega. Principalmente em torno da banda deixa eu ver, perguntar pro Google o que eu esqueci. Mayhem, a banda Mayhem, que é uma banda aí que foi foi pioneira em muitas coisas do black metal. Tem um riff específico lá que foi o Euronymous, que era o maluco que era a cabeça por trás desse negócio, criou. Ele inclusive chegou a fazer o próprio selo de lançar discos e tal. Ele tinha uma lojinha de disco lá na Noruega e tal. E tem também nesse filme também tem o Varg Vikernes, que é o que hoje é um youtuber e personalidade neonazista no YouTube. E neonazista que eu não tô sendo... Não tô quebrando a lei de Godwin, não. O cara realmente fala que gosta de Hitler e gosta de nazismo e é super fã. Super, é o fã número um do Adolfinho. E esse cara amargou 20 anos em cana justamente por ter matado o Euronymous, que era esse cara aí, que era o cabeça do Mayhem e da gravadora lá. E o filme conta essa história, mais ou menos, com citando aí por alto episódios aí que já se tornaram lenda na história da Noruega e da música, tipo a época que eles estavam queimando altas igrejas, tipo igreja do século 8, 9, 10, os caras estavam colocando fogo de madrugada, tá ligado? Só pra como uma pra levantar a bandeira deles contra o cristianismo, que na visão dos caras é uma crença alienígena àquela terra, uma crença que veio de fora para dominar todo mundo, e não deixa de ser verdade também em algum nível, mas eles elevam isso aí e elevam o ódio ao cristianismo a um nível não muito saudável. E tem o irmão do Macaulay Culkin lá como personagem principal, tem altos atores lá famosos, tem a atuação de todos está muito boa, talvez não do maluquinho que faz o Varg lá, que é talvez exageraram no visual de nerd perdedor de merda dele, mas eu recomendo aí Lords of Chaos. Mesmo que tenha alguns erros e que até o pessoal do black metal não gosta muito, porque tem coisas ali que não aconteceram exatamente daquele jeito, tem detalhes assim, mas como filme, como uma pintura da época, para você ter uma ideia mais ou menos de como era, não é uma enciclopédia com fatos exatos, mas se você não conhece o tema e o gênero e quer ver um filme muito divertido e muito legal de história e de adolescentes fazendo merda e tocando música trevosa do Satanael, eu recomendo Lords of Chaos. Show, vou procurar. Fiquei interessado. Tem também o próprio Psicose, também é inspirado num assassino real, né? Vocês sabem disso. Eu sei muito por alto, assim. É que o caso do Psicose é mais ou menos só, porque tanto o Psicose como o Massacre da Serra Elétrica, eles meio que baseiam na vida do Ed Gein, que é um cara que era lá do não sei nem se ele era de que estado, se era do Texas, eu sei que era do interior dos Estados Unidos, e ele tinha, desde pequeno, esse cara, a mãe dele ensinou que mulheres eram algo feios, bobo e cara de mamão, mulheres eram algo do... Incel? Exatamente, ele é o primeiro incel. Mulheres eram algo pecaminoso, e então o jovem Ed, ele cresceu aprendendo com a mãe que mulheres, todas as outras mulheres eram coisas pecaminosas do diabo, e só ela era boa, só ela era pura. Então esse cara cresce assim, acho que o pai dele também abusava dele, era violento, era um... Eu não lembro exatamente do pai dele em si. Mas ele cresce assim, daí quando a mãe dele morre, ele meio que pira e começa a fazer pequenos atos aí que vão escalando. Até que chega num ponto que ele estava invadindo o cemitério para pegar cadáveres, para escortejar os corpos e fazer abajur, fazer luz, fazer cortina. Ele queria, o objetivo dele era fazer uma roupa inteira de pele de mulheres para ele vestir. Então é até um negócio que o Silêncio dos Inocentes também pega. Eu ia falar do Halloween também, não teve isso. É, o Halloween. Já... O Halloween menos. É, tem. Mais ou menos, mais ou menos. É mais o Massacre da Serra Elétrica, que tem o cara que veste a cara de pele, o Leatherface. Uhum. Mas, ah, é, é, não, eu confundi, é isso mesmo. É porque o Michael, ele também tem uma máscara, mas é outra história, não é essa? É, essa aí é outra história. É, a outra história também é bem interessante. Aquela máscara era uma máscara do Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, que uhum. os cara viraram do avesso e colocaram nele. Mas também é uma outra história que é inspirada em caso real de assassinos. Halloween. É, o Halloween eu não tenho certeza. Eu acho que eu não. Acho que é tomado um pouco assim, nesse de game também. Eu também não tenho certeza não. Vou até procurar aqui depois. Uma porrada de filme pegar elementos da história do Ed Gein, porque é uma história muito, muito macabra e muito, muito surreal. Assim, é um negócio que você raramente vê. Realmente e... chocou, né? É, realmente. E assim, eu acho que talvez. Foi uma parada que aconteceu o quê? Foi em 1950? Ou antes? Acho que foi no, nessa época, anos 50, anos 60. E aí eu acho que o povo meio que dá uma amenizada de, ah, é cara real, tem um filme ok. Talvez porque é uma parada mais longe do que a gente vive, né? Tipo, é mais. É, velho, eu acho que o pessoal dá uma amenizada porque as pessoas não sabem do caso real, né? Porque já faz muito isso, tempo. Ah, eu ia dizer isso mesmo, né? Porque, por exemplo, assim, não... quando é inspirado, tipo assim. Ah, isso aqui é uma inspiração no caso que houve. É um filme de terror, né? Inspirado numa história, né? É uma coisa, né? Uhum. Você fazer um filme baseado em fatos reais, aí é que é o. Aqui é onde a galera pira de verdade, né? E a galera fica, ah, não, esse filme aí foi. Aí esse filme aconteceu de verdade, né? Aquela história, né? Choca mais, né? Choca mais, né? Porque assim. A ficção, ela faz sentido, né? A realidade é que não faz, né? É. Exatamente. Isso é muito triste dizer que é realmente isso faz todo sentido. Aquele nome do cara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você já viu? Faz, não sei, não sei o quê, não sei o quê, né? Pronto, é só uma, assim, né, entre aspas, indicação. Nem indicação não, né? Só um apontamento. Sobre a série Mindhunter, que eu até citei ela mais cedo aí, que tá na Netflix, né? E é uma série muito, muito bacana, é uma série muito boa. Quem não viu ainda, veja, né? Que é uma série, assim, que pega todo um período, uma época, e todo um estudo também, sabe? Tem toda uma história sobre... Como os caras catalogaram, como a equipe do FBI. Claro que eles. Claro que é óbvio que a série vai romantizar as coisas, né? Mas ela tem muita coisa que aconteceu de verdade, muito. Inclusive muito depoimento real. Que, pra quem não sabe, Mindhunter é sobre uma equipe do FBI que catalogou, digamos assim, os maiores serial killers, né? Não sei como é o plural de serial killer. Como é que é, Zé? Seria o plural? Teria um plural de serial killer? Ou seria seriais killers? Seriais killers. Vai ficar assim agora. Sucrilhos Kellogg. Serial killers, eu acho. Sei lá, né? Inglês é uma merda. Sucrilhos Kellogg. Sucrilhos Kellogg. Catalogaram todos os sucrilhos. Que eles tinham lá, né, nos Estados Unidos na década de 70 e acho que 70, 80. E aí a série retrata justamente essa equipe. Obviamente eles vão romantizar, né, com os personagens, né, e tudo mais. Mas é uma série muito boa. Quando tem a parte das entrevistas, elas são realmente, tem muita coisa que é tipo, a parte das entrevistas é a melhor parte da série. É uma coisa que é incrível, a série consegue fazer de uma forma que uma entrevista com alguém, uma conversa, seja algo interessante, impactante. Prende atenção, pelo menos a minha atenção, eu sei que eu sou velho, a minha atenção é uma coisa que prende minha atenção, mas prendeu muito a minha atenção, assim, tipo assim, a a forma como é contada a história, a forma como os artifícios que ele usa, os artifícios que a série usa pra, na hora das entrevistas com os assassinos, por exemplo, tem um artifício que elas usam, que é sempre colocar uma, tipo, uma musiquinha bem cômoda, de plano de, assim, de som de fundo, sabe? É como se fosse mais ou menos um som, sabe? É um som bem, bem, bem esquisito e bem cômodo, que é pra poder você ficar realmente incomodado e ver. Sem paciência, já querendo. É, você vai sentindo a impaciência, vai sentindo que aquele ser humano que tá ali conversando com aqueles entrevistadores, ele é alguém perigosíssimo, né? É, sabe? E a tensão que a série consegue criar nas entrevistas é algo que realmente pra mim é muito incrível, porque é só uma conversa, sabe? Entre duas pessoas. Você fica a todo tempo, tipo, todo momento você acha que o serial killer vai pular, sabe? Em cima dos caras e tentar alguma coisa. É uma coisa que nunca acontece, inclusive, mas... Só quantas temporadas? Ela tá na segunda temporada. Na segunda temporada. Já tem aí duas temporadas no Netflix, então veja Mindhunter, tem muita coisa legal, tem muita coisa da época. É baseado, assim, de forma bem profunda em fatos reais. Tem uma coisa ou outra ali que eles mudam pra poder caber na série direito. A grande maioria das coisas tá ali. Veja o Mindhunter, que tem ali um compilado de gente que mata outra pessoa. Vejam aí, Mindhunter. E eu tenho aqui, eu vou falar dois filmes que são um oposto do outro em muitos níveis. Um que é ruim, mas que é mais ou menos bom, e outro que é bom, só que é meio merda. O que é bom, só que é meio merda, é o filme do Netflix, Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Ah, já ouvi falar desse. É baseado também em... É, o Ted Bundy é um cara que existe. Ele, inclusive, é um baita de um fila de uma puta. Mas, enfim, ele... Como era o nome? Ele era um assassino conhecido como quem, Zé? Eu acho que eu já ouvi esse... Não, ele não ganhou... Não ganhou apelido. É, tipo assim, ele... Em uma certa região lá, confundiram ele com outro. Então, os crimes que ele cometia... eram creditados a outro, que também é um cara famoso, que era o assassino da Costa Leste, uma porra assim. Mas esse cara, ele é famoso por, teoricamente, ter sido muito bonito, né? Era um cara pintoso, garboso, um cara... E no filme é o Zac Efron, né, que faz ele? É desse filme, e isso, isso foi um negócio que... As pessoas ficaram comentando quando o Netflix lançou, porque o cara é realmente muito bonito, muito, muito pintoso, muito garboso. É um pitel, um chuchu. E as pessoas meio que simpatizaram com o cara. Né, bicho? Muito apessoado, muito, muito. É um pão. Só que as pessoas começaram a simpatizar. Porque acho que o filme focou muito nisso, esse aí. E foi até uma crítica que as pessoas fizeram. Porque esse filme, Ted Bundy, Irresistível Face do Mal, o cara é pintado como um cara sedutor, um cara que é. Que tem uma lábia muito forte, que é, aparentemente tem o pau de ouro, o pau devia dançar, né? Porque ele atraía muita, muita atenção feminina. Só que meio que no filme ele chegou num ponto que meio que ficou parecendo que os caras tentaram passar um pano pro cara, assim, que o cara era bonito, era pintoso, então não foi tanto assim, ele matou, mas não foi tanto assim, é uma coisa que fica... Uma glamorização dos crimes do cara e do cara em si. E isso foi a maior crítica desse filme. Ele matou, mas teve os motivos dele, né? Ele meio que tentava justificar. Mas era porque... ele era dodói mesmo. Ele só precisava de uma mulher forte que o ajudasse a superar. É o mito da mulher redentora fazendo merda de novo, hein? Exatamente. É, eu não tenho informação. Eu não vi esse filme, então eu não posso falar se isso é verdade ou não. Mas dizem que o maior erro desse filme foi meio que tentar glamourizar o cara assim, nesse nível. E um filme que é o contrário disso, que é horroroso, só que ele é bom por causa disso, chama-se O Bar Luva Dourada, que é uma história real de um cara chamado deixa eu ver aqui que tava. Cara, aqui. Eu ouvi falar desse filme, não recomendo não, hein? É o. Eu não assisti, mas Fritz, eu ouvi falar. Ele pegava as prostitutas aí e levava. Exatamente. Que ele matava. Tá falando. Matou. Caralho, esse filme aí é meio pesado, hein? Matou, picou e fez estrogonofe, o filme. Ele é um filme cru, um filme feio, um filme nojento, um filme que você vai ver e vai ficar mal, vai sentir vontade de vomitar, porque é todo mundo feio, o povo feio, já dizia Tiririca. Nossa, chega a dar raiva, né? Porque é o povo feio. O personagem principal, ele é cheio. Eu tô lendo aqui no São Google, tá me ajudando a dizer aqui. Ele tá cheio de prótese nele pra deixar ele feio mesmo, esquisito, um cara esteticamente horroroso assim. E ele era um famoso incel, né, cara? Ele matou várias pessoas no bar dele lá. Ele era corcunda, ele era caolho estrábico, né? Ele era um tanto quanto broxa, e por isso as mulheres riam dele, ridicularizavam dele, inclusive as prostitutas. Então ele se vingava do mundo matando pessoas. E esse é um filme que, como eu disse, ao contrário do outro, ele não tenta maquiar, não tenta deixar feio, não tenta deixar bonito o negócio, não tenta maquiar, não tenta glamourizar. Esse é um filme que é feio, mas você vai... É interessante, pra quem gosta de filmes assim, de terror, slasher, né? Não slasher especificamente, mas terror gore, vai gostar desse filme. Então, O Bar Luva Dourada, vejam aí. Não veja se você não gosta desse tipo de filme, mas veja se você gosta. Se tiver estômago. Se tiver estômago, tá. Se não tiver estômago, vai ver o Zac Efron lá no Netflix. Que é então bonito. Vai ver, sabe o quê? Vai ver, sabe o quê? Aquela série do Miguel Falabella, que ele era um cara que matava mulheres. Como é que era o nome? É que isso, gente? Esqueci. As Noivas de Copacabana. Vai ver. Nossa. As Noivas de Copacabana. Eu nunca vi isso. Vou procurar. Mas não é comédia. Devia ser drama, né? Série da Globo, quem liga? Who cares? Mas... É uma série da Globo, Priscila, que era o Miguel Falabella que fazia o papel de um assassino serial killer que matava noivas. É bem interessantezinha pra época. Foi interessante. Não, mas estou esperando fazerem o filme do principal serial killer, né? De cabras, né? Que é o Chupa Cabras. Olha. Cara, eu queria que fizesse um filme, sabe de quem? O Pedrinho Matador, cara. Pedrinho Matador? Se você não conhece Pedrinho Matador, a sua vida não é completa. Você precisa conhecer essa pessoa, esse mito, essa lenda do lore nacional, que é Pedrinho Matador. Sim, que eu vou procurar também. Ele é um cara que matava pessoas, só que agora ele saiu da cadeia. E ele tem um canal no YouTube. Ah, eu vi. Eu soube das notícias. sobre o canal de um cara que era um assassino em série e que ele ia fazer um canal, beleza, só isso. Mas conhecia a história dele antes, eu não conheço. Ele agora atende por Pedrinho, ex-matador. Ele não é mais. Ele não é mais. Ai, mano, não acredito. Procurem aí no YouTube, ouvintes, Pedrinho, ex-matador. Conta... Mas ele, qual era a história dele enquanto ele era matador? Eu acho que ele só matava gente... ele conta, acho que... Eu não lembro muito bem dos detalhes, mas ele tinha um negócio com matar gente que batia em mulher, ele não gostava que batia em mulher. Ele tinha uns negócios assim. Pesquisem aí, eu não... pra minha vergonha, pra minha eterna vergonha, eu não conheço a história de Pedrinho Matador de cabeça assim, mas é algo... Ele era o justiceiro do Brasil. O justiceiro do Brasil, Pedrinho Matador. Mas ia ser legal um filme, tipo, contar a história dele antes e depois que, né, depois que ele virou ex-matador. Ex-matador, gente, isso não faz nem sentido. Mas ok. Então é isso, né, gente. Suzane von Richthofen vai ter um filme e não sei vocês, mas eu tô ansiosa pra assistir. Não porque eu sou fã. Vocês sabiam que tem uma galera que é fã dela na internet? Tem, cara, tem. Eu não faço parte dessa galera, não. Eu acho um absurdo, inclusive, mas eu tô muito ansiosa pra esse filme. Fãs da Suzane von Richthofen. É, pois é. Mas é. Eu acho que tem que ter um limite, assim, tipo. Tem que ter um lugar certo no meio. Você não pode nem apedrejar e nem endeusar uma pessoa. Pois é. É isso que a produtora do filme prometeu, né? Vamos ver se vão cumprir. E aí vai sair em abril, dia 2, os filmes. E tomara que tenha desconto, porque senão vou ter que esperar sair na pirataria. Porque eu sou pobre e eu não vou pagar pra ver dois filmes. Mas vamos ver isso aí, como é que vai ficar até lá. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Paguem o Patreon do Pedrinho Matador pra ele continuar fazendo seu canal no YouTube. Tem que retornar a vida de crime dele, né? Mas não queremos poderia que ele estar retorne. Roubando, poderia estar matando, mas está fazendo seu canal no YouTube. Exatamente. Puder. Ajudem Pedrinho Matador a virar um digital influencer. E esse foi mais um Rota de Fuga. Eu estive hoje com o Zé Andarilho. Dê seu recado final, por favor. Não usem drogas e não... cuidado com a dengue. Limpem aí os seus quintais, porque a dengue tá pegando forte esse ano. E dengue e coronavírus no mesmo ano, rapaz. Assim não dá. O brasileiro não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Dourados. Não dá. Isso aí, vamos prevenir. Vocês viram que o pessoal tá comprando camisinha pra... Ah, não, deixa. eu queria muito insistir, né? Depois que a gente encerrar, a gente volta nesse assunto, porque eu fiquei curiosa. E também tivemos com a gente um muito informado surfista iluminado. Ah, agradeço aí, acho. Ter dado certo, não aparecer. Agradeço aí ao destino, né? Propiciou aí a minha permanência nesse cast. A internet não caiu hoje, não teve nada de ruim. Pois é, o não, ouvinte não comprar minha vivo, que é uma merda. E o pessoal, que eu queria falar, o ouvinte, como é que é aquele ditado que o pessoal fala? As pessoas só veem a gente na felicidade, mas não vê os corre que a gente passa. A gente tá tentando gravar esse episódio já tem uma semana, desde segunda-feira, tentando gravar. Estamos gravando numa quinta. Mas é isso. Tá, deu certo, amém. E é isso, gente. Também. Eu sou a Queen Pri. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, é @QueenPri com H no final. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês seguirem as redes sociais do Rota de Fuga. É Twitter, @Rota_Fuga. E Instagram, @Rota_Fuga. E outra coisa que eu não falei no começo foi do projeto Coalizão. Por favor, sigam os nossos parceirinhos do Coalizão, que são os podcasts Weekcast, Os Lamentáveis. Eu e os Super Amigos, e o Rota também faz parte dessa grande coalizão, que é isso mesmo que o nome quer dizer, que a gente se uniu, se juntou. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Valeu, valeu. Deixa eu te explicar um negócio. Eu adoro ouvir seu podcast. Só que tem um certo probleminha aí no meio, né? Então, Mozão colocou o Spotify só pra ele. E eu tenho o Deezer. Então, se for assim, ó, de bom grado, coloque o podcast no Deezer. Desde já agradeço. E atendendo a pedidos, temos agora o nosso podcast disponível no Deezer. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito obrigado por ter colocado no Deezer, porque agora vai ficar muito mais fácil pra me escutar. Ah, finalmente eu consegui escapar. Então, fugitivos, eu tô lendo os comentários que fizeram enquanto eu tô preso durante o mês do podcast é delas e basicamente o TK Cabeça de Vento comentou no post sobre 5.5 melhores Kamen Riders, melhores protagonistas. E eu achei bem interessante porque ele falou sobre o fato de considerar o Shotaro na lista. E um fato bem legal é que ele comentou sobre o Ryutaro e a Hana de Kamen Rider Zeno, que foi o casal mais desperdiçado, porque foi, porém, necessário de ter sido desperdiçado, porque a atriz saiu por motivos de saúde, que eu bem cheguei ali na época, e isso atrapalhou a produção da série. O plot desenvolvido acabou sendo dela voltar a ser criança pela linha do tempo nova, explicar que, na verdade, ela era a sobrinha do Ryutaro, que ficou meio esquisito pra quem assistiu antes. O clima dele com ela criança mudou totalmente por motivos óbvios, mas ela não voltar a ser adulta quando no final da série já mostrou que abandonaram aquele plot 100%. E o Decade polêmico sempre é, como eu falei, ele é um dos favoritos por ele ser polêmico. Ele é o cara mais legal pra mim de todo o universo de Kamen Rider por esse motivo. O Decade é o cara que chega e bota moral. Ele é o destruidor de mundos. O Sogo foi interessante, mas ele não conseguiu chegar nesse patamar. O Decade é o Decade, ele é o cara daquele piada do Acabou Caô, o General chegou. Tanto que ele fez isso na série roubando o protagonista. Ele simplesmente chegou e, ah, beleza, eu vou destruir isso aqui, já cansei, e é isso aí. E também outro post, no postcast sobre Kamen Rider, na semana do Kamen Rider, o Cavalo Magnético comentou que Kamen Rider é mil vezes melhor que a série da DC e da Marvel, e vou ter que concordar. Eu vou ter que sair rápido, porque a Kuimpri tá voltando como carcereira que ela é, mas é o que eu tive que acrescentar nesse programa de hoje.